DJ Manoel Júnior. E aí, DJ Manoel Júnior? Fui o rock pra endoidar. Tá quieto, pai d'égua, d'égua, d'égua, d'égua, pai d'égua, d'égua, d'égua, d'égua, pai d'égua. Vinte, bora pro show do Pancadão. Tá pegando fogo. Foi o fogo que... Vai começar. O DJ da paredagem tá maluco. O DJ da paredagem tá maluco. O DJ tá preparado, bota pra sacudir. Que grave louco é esse que agora vai explodir? Vai! Estúdio M! Vamos lá, Jota. MJ. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Não venha, meu mega! É na pressão, é na pressão, é na pressão, é na pressão, é na pressão. Todinho maravilha. Eu vou dar o papo reto e não tem papo furado. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Aí, Toninho! É só uma federa, mas escuta o que eu digo. Aponta o viado que banca seu amigo. Aponta o viado que banca seu amigo. Aponta o viado que banca seu amigo. Ai, DJ Manoel Júnior! Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem coragem. Então, senta um pouquinho. Vai ficar cedo, cedo, cedo, cedo, cedo, cedo e que tô devagar.

fruta zero pra ele. Tinha que ser o Chaves. Toma, toma, toma. DJ Manuel Júnior. Tá bom, mas não o seguinte. Aqui. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Que foi, que foi, quem que há? Que foi, que foi, quem que há? Que foi, que foi, quem que há? Que foi, que foi, quem que há? É o DJ Manuel Júnior que sacode a multidão! Sonhei com você, você estava tão linda. Os seus olhos a brilhar, sua boca me beijar. Andamos de mãos dadas, tudo foi tão perfeito. Parecia eu, nosso amor imortal. Aí eu acordei, vi que era um sonho, que não passou de um sonho. Agora eu quero te ver, super trovão digital. O águia do Marajó, DJ Cantitini Catitão, DJ Thiago Emanuel Júnior, super trovão digital. O águia do Marajó, DJ Cantitini Catitão, DJ Thiago Emanuel Júnior, pancadão. Sim, absoluto, sim, absoluto, fazendo você dançar. DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. Dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Índio quer apito, se não der pau, vai morrer. Índio quer apito, se não der pau, vai morrer. Lá no Paraná, mulher de branco, levou pra índio, tô lá e fiz. Índio, meu presente mais bonito, que eu não quero pular. Índio quer apito, seu CD mais esperado. Detonador DJ Manuel Júnior. O pancadão de Macabá. Sente a pressão do som, mané. Quero que você entenda logo de uma vez. E pense no que você fez. Você pisou comigo. Me deixou sozinho na fé de manda brasa. Você foi uma ingrata. Sim, você foi comigo. Super trovão digital, o águia do Marajá tocou na nossa canção. Bem na hora que a gente brigou. E você me deixou e foi pra lá com ele. DJ Catitina, DJ Catitão, DJ Tiago e o DJ Manuel Júnior Pancadão. Manuel Júnior Pancadão. Oh, oh, oh, oh. Arrenda. E o Pancadão tá na área. Manuel Júnior. O DJ das multidões. O DJ tá rebolando. O DJ tá rebolando. E se o DJ não rebolar? Ele faz o caqueado. Ele faz o caqueado. A moda agora é dançar desguiado. A moda agora é ser diferente. Porque no mundo já tem muita gente igual. Então seja o louco, mas o louco consciente. Super dinâmico, o magnífico. E tá lançando a nova onda do Pará. É o DJ Nando, DJ Iago. E no comando o Netinho Popular. Quando o DJ toca esse som, eu desafio, ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando. O DJ tá rebolando. E se o DJ não rebolar? Ele faz o caqueado. Ele faz o caqueado. É DJ Melly! DJ Melly na produção, MC Dourado na voz. Sinta o impacto sonoro do Mega Estúdio MJ, o pancadão de Macapá. Ei, oh, o bagulho endoidou. Ei, oh, o bagulho endoidou. Ei, oh, o bagulho endoidou. É o Mega Estúdio MJ, o pancadão de Macapá chegou. Ei, oh, o bagulho endoidou. Ei, oh, o bagulho endoidou. Ei, oh, o bagulho endoidou. É o Mega Estúdio MJ, o pancadão de Macapá. Chegou pra fazer a festa pra galera, demorou, mas chegou. Acabou a espera, é qualidade de som e iluminação. É o Mega Estúdio MJ, o pancadão. Sente o grave, se liga na pressão. É novidade que chega, dominando a parada. Se liga no movimento, essa batida desquiada. Quem comanda esse som, se liga que eu vou falar. É o DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. E o DJ Ednei, o bagulho vai endoidar. Ei, oh, o bagulho endoidou. Ei, oh, o bagulho endoidou. Ei, oh, o bagulho endoidou. É o Mega Estúdio MJ, o pancadão de Macapá chegou. Ei, oh, o bagulho endoidou. grave batendo, é grave batendo, é grave batendo, é grave batendo, é grave batendo. Gente, bora que o rock aqui é doido! Júnior Santorini. Você tá no Mega Prime, então se sinta em casa. O G3 que tá na voz, esse é o som das pancadas. Não queria sair, tava de boa sem casa. Foi quando ouvi, senti de longe a pancada. O que tá acontecendo? Parece terremoto. O que tá acontecendo? Parece terremoto. É só o gravizão, do jeitinho que eu gosto. David Super, foi no 18ão. DJ Guilherme, foi no 18ão. Musas do Prime, foi no 18ão. Com essa equipe, é só curtição. David Super, foi no 18ão. DJ Guilherme, foi no 18ão. Musas do Prime, foi no 18ão. Com essa equipe, é só curtição. Júnior Santorini. O DJ é bom e a festa tá fervendo. O DJ é bom e a festa tá fervendo. É grave batendo, é grave batendo. É grave batendo, é grave batendo, é grave batendo, é grave batendo, é grave batendo, é grave batendo. Você tá no Mega Prime, então se sinta em casa. O G3 que tá na voz, esse é o som das pancadas. Não queria sair, tava de boa sem casa. Foi quando ouvi, senti de longe a pancada. O que tá acontecendo? Parece terremoto. O que tá acontecendo? Parece terremoto. É só o gravizão, do jeitinho que eu gosto. David Super, foi no 18ão. DJ Guilherme, foi no 18ão. Musas do Prime, foi no 18ão. Sinta a pressão do pancadão, estúdio MJ. Metralhação pra essa galera! Essa menina quando passa faz tudo parar. Quando rebola sempre joga me faz delirar. Vestido curto, perfumada pra chamar atenção. O maremoto vai tocando, bota na pressão. Joga o cabelo, pisca o olho, faz eu imaginar. Ela sentando, rebolando e depois sarra. Eu tô ligado que tu gosta de ser desejada. Manda o DJ soltar o som, rebola e dá sentada. Esse menino quando passa faz tudo parar. Essa família playboyzinho me faz delirar. Joga, me faz delirar. Vestido curto, perfumada pra chamar atenção. O maremoto vai tocando, bota na pressão. Joga o cabelo, pisca o olho, faz eu imaginar. Ela sentando, rebolando e depois sarra. Eu tô ligado que tu gosta de ser desejada. Manda o DJ soltar o som, rebola e dá sentada. Esse menino quando passa faz tudo parar. Essa família playboyzinho me faz delirar. Júnior Santorini. Rasga baralho, rasga baralho. Essa equipe é do cá. Rasga baralho, rasga baralho. Essa equipe é do cá. DJ Manuel Júnior, produzindo os melhores CDs pra você. É muito baralho na tua cabeça. É muito baralho na tua cabeça. Botando no agito vai rasgar baralho. As novinhas chegam junto, querem tá do nosso lado. Bota na pressão e não alivia. Somos da Guanabara, essa é a fita. Somos da Guanabara, essa é a fita. Vai jogando a mão e batendo na palminha. Essa equipe já tá no clima. Vai jogando a mão e batendo na palminha. Essa equipe já tá no clima. Quando eles chegam é muita pressão. Quando eles chegam é no 18ão. Quando eles chegam é muita pressão. Quando eles chão, não, não. Estúdio MJ! Fazendo carinho, falando no seu ouvido coisas pra te conquistar. Eu sou moleque doido e você vai se apaixonar. Na Arena Pop Show é assim, DJ Neco tocando pra gente curtir. A festa é muito louca e não tem hora pra acabar. É a primeira vez e você vai gostar. Arena Pop Show é assim, DJ Neco tocando pra gente curtir. A festa é muito louca e não tem hora pra acabar. É a sua primeira vez e você vai gostar. Arena Pop Show. Eu tô com a minha galera, tô tomando muitos baldes junto com meu amor. Arena Pop Show. Eu tô com a minha galera, tô tomando muitos baldes junto com meu amor. Só tem Cyber. Este é o Mega Estúdio MJ na parada. Vai pra cima, DJ Manuel Júnior. Você partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. Agora pensa só. O jogo virou. Como esse mundo gira. Como isso não contou. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de Viseu, Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Este é DJ Léo, Estúdio MJ.